sable, balançable. Sentiu falta da Maria, decidiu logo voltar.

Chegando, dizem que foi há muito tempo e algo de tão belo aconteceu. Três criancinhas brincando viram uma luz vinda do céu. Em maio, em maio, eu vou voltar ao Santo Santuário. Em maio, eu vou voltar ao Santo Santuário.

saudade, revivendo, mas não esqueci. Eu não esqueci. Sigo na tua vida, ando por aí, a lembrar a despedida em silêncio, mas com esperança. Continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, vivendo, mas não esqueci. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Para disfarçar, e nem fazemos

deixa lá, vai. Vai me dar o teu calor. Tu erraste e eu errei, mas uma coisa eu sei, sou teu verdadeiro amor. Tu erraste e eu errei, mas uma coisa eu sei, sou teu verdadeiro amor. Confessa, confessa o teu amor. Canal 2 da Antena Web. Agora é tempo de bebermos este vinho, mosco deste é gosto que adivinho. Uva que pisamos sol a sol no nosso chão, esta é a nossa canção. De bebermos este vinho, mosto deste agosto que adivinho. Uva que pisamos sol a sol no nosso chão, esta é a nossa canção. Meu amor, o vinho debulhado com ternura é a broa que nos cabe na nossa aventura. E o mel que a pouco e pouco fomos reunindo, deu broa de mel, flor de papel abrindo. Eu tenho dois amores, e em